disse o Senhor Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero, com esse texto da palavra de Deus, do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11 e verso 25, nesta quarta-feira, quando nós celebramos, nesse dia, um dia especial, dia de finados, dias em que as famílias, muitas delas, levantam cedo para levar ao túmulo de um ente querido a sua flor, expressar através desse gesto um carinho àquelas pessoas que sempre estiveram próximas a si e que, de uma forma que aprove a Deus, eles saíram do nosso convívio. Eu quero pedir que nesta manhã o Espírito Santo das Consolações, ele venha estar bem perto de você e que você possa entender quando o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda aquele que seja morto viverá. Ele está falando não só do momento da morte física, do corpo, mas esse viverá é porque realmente o corpo, ele sofre as intempéries e perde o seu vigor e falece. Mas nós temos uma vida que é eterna, essa não morre. É por isso que o Senhor Jesus nesta manhã nos usa para falar o teu coração. Nós vamos continuar na eternidade sempre com ele. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus irmãos, quando Jesus disse a respeito desse episódio que aconteceu na casa de Marta e Maria, quando Lázaro havia falecido, as palavras daquelas mulheres, daquela família, foram cheias de desespero quando disseram a ele: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela olha para o rosto do mestre com um olhar perdido, um olhar confuso. Ela fora forte por tempo o suficiente. Agora, a dor doía demais. A separação, Lázaro estava morto. Seu irmão não vivia mais. E ele era o único homem que poderia ter feito a diferença. A única pessoa era o Senhor Jesus, mas ele não estava presente no momento da morte de Lázaro. Nem mesmo Jesus pôde acompanhar o sepultamento. Algo a respeito da morte faz com que acusemos a Deus. Muitas vezes questionamos ele. Ah, onde estava Deus? Se Deus estivesse aqui, não haveria a morte. Muitas vezes nós nos questionamos a respeito disso. Veja bem, se Deus é Deus em todos os lugares, em todas as situações, e se Deus também tem de ser o Deus diante das maiores dificuldades. Psicologia popular pode lidar com a depressão. Uma conversa de encorajamento pode tratar o pessimismo. A prosperidade pode resolver questão financeira, até mesmo de fome. Mas somente Deus pode lidar com os nossos dilemas. Somente o Deus da Bíblia ousa ficar em pé na beira do abismo e oferecer uma resposta. Ele tem que ser Deus diante da morte, senão não seria Deus em lugar algum. Por isso, amados, o nosso Deus, o nosso amado Jesus, ele tomou as chaves da morte, do inferno, e ele carrega com ele. É dele, poder todo está nas suas mãos. E você que nesse dia vive essa experiência, que Deus possa abençoar a tua vida e creia na palavra poderosa do nosso Senhor. Quero nesse momento orar com você. Santo eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja presença nós chegamos nesta manhã, quando muitas famílias, muitos pais, mães, muitos filhos, eles deixam suas casas, seus lares, para se deslocarem a algum cemitério, tanto na cidade como no interior. Outros fazem longas viagens e nós pedimos, Senhor, para que o consolo divino, ele que vem através do Espírito Santo, possa estar acalentando a cada vida nestas manhãs, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu amor realmente apareça para socorrer todos os nossos queridos amigos e irmãos. Nós oramos e entregamos a Ti, Senhor, aqueles que estão acamados, aqueles que estão vivendo no vale da sombra da morte. Socorre-os, é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.